tava lá, eu vi acontecer. Tô cheio de ódio e saudade de você. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu canto pra subir, mano, eu não sei rezar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu rezo pra subir, mano, eu não sei cantar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu canto pra subir, mano, eu não sei rezar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu rezo pra subir, mano, eu não sei cantar. Mas não há nada que se compare a dor de perder quem não tá pronto pra partir. Dobro da minha disposição, metade da minha idade e nem um terço da oportunidade que eu tive. Ontem eu tive na rua acendendo um balão. Cuidado, meu cria, que é pra tu não voar demais. Só de pente goiabada pilotando o carrão. Sempre amado, nunca amado, somos profissionais. Lembro o finado, Joquinha tomou tapa na cara. Esse rosto mamãe beijou, mano, vou me vingar. Tão reuni os mais bravos, mano, era sem palavras. Mas solução pra ter poder aqui é traficar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu canto pra subir, mano, eu não sei rezar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu rezo pra subir, mano, eu não sei cantar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu canto pra subir, mano, eu não sei rezar. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu rezo pra subir, mano, eu não sei cantar. Enquanto não houver justiça pra nós, juro que pra vocês não vai ter paz. Se a meta é 10, nossa nota é 100, nossa nota é. Cercado dos irmãozinhos, eu me sinto capaz. Black só com água de coco pra não desidratar. Quem estoura, abandona a área, eu vou fazer o inverso. Com mil motivos pra sorrir, mas o que faz chorar? Saber que uns tava na derrota, mas não viu progresso. Seu nome no céu vou honrar, dessa vez com algo efetivo. Parei de pensar em matar, vingança vai ser ficar vivo. Arma se droga é fetiche dos cara, porque não sabe o estrago que faz. Na vibe do som, meu swing é do jazz, pra nunca mais ter que ouvir o que jazz. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu canto pra subir, mano, eu não sei exato. Essa é pros amigos que partiu pra uma melhor. Eu rezo pra subir, mano, eu não sei cantar. O ego te constrói por dentro e destrói o que tá por fora. Tá brincando que ainda não sabe o final dessa história. E a última lembrança que eu tenho desse mal é lágrima e caixão fechado e não dia de glória.